Dois vão participar do negócio? Uai. Ao vivo. Isso aqui já vai ser a entrada do podcast. Circuito Fora do Eixo, todo o Brasil em rede, telefone sem fio número 16, estamos no ar, como sempre, blog.forceps.com.br, também no conector.forceps.com.br. Hoje a gente vai falar um pouco de natureza, um pouco da questão ambiental aqui. A gente fez uma reunião na Casa José de Figueiredo Silva aqui sobre o subcomitê da bacia Rio Sabará Caeté. E aqui são vários rios, tem o Rio das Velhas também, famoso Rio das Velhas. E vou conversar um pouco com duas pessoas que participaram aqui dessa reunião, que é o Zé Patrício, que faz parte da ONG Leão. Salve, salve, Zé. Alô, alô, galera. Prazer estar aí novamente. O Zé já participou aqui na inauguração do Telefone Sem Fio. É o grande agente aqui da casa aqui também. E também com o Tamer. Que, Tamer, explica aí melhor aí qual que é a sua função aí, como que você veio parar essa reunião hoje, Tamer? Ué, através, beleza, galera, que é o Tamer Pimentel, sou um dos videomakers aqui do Ponto de Cultura, e foi meio que uma surpresa, encontrando com o Zé na rua, ele me fez o convite, me chamou pra uma coisa e já me enfiou em outra aqui. Tá sendo aí. Sim, e um detalhe... um detalhe que eu já reparei, sim, que a reunião... Teve um coro legal, né? Acho que umas 15, 20 pessoas e vocês eram os dois mais novos praticamente, assim. Tem algum motivo especial isso, assim? É uma galera que tá vindo mais técnica, pessoal das antigas e tal, as entidades, qual que é o envolvimento aí? É, na verdade, né, João, a política de recursos hídricos hoje no Brasil, ela é focada no pensamento de bacia hidrográfica e institucionalizada através de leis, criando os comitês de bacia hidrográfica. Então essas leis que regulamentam esses comitês criam a representatividade do poder público, das empresas que de alguma forma utilizam a água do rio, seja na hora da produção ou seja na hora de julgar os seus resíduos, né, a forma de descarte de resíduos. Então é uma política que junta o corpo técnico dessas entidades, dessas empresas, junto com os moradores, os ribeirinhos, pessoas mais velhas. Hoje a gente teve a presença aqui do seu Ademir, que é uma figura lendária de Caeté, né, que sabe tudo sobre a bacia do rio, assim, todas as nascentes, ele sabe de cor, onde que estão os pontos críticos dessa bacia, o que está acontecendo com nossos peixes. Então a ideia do subcomitê é reunir essas pessoas e, infelizmente, assim, a presença da juventude ainda é muito pouca. Né, e é o nosso grande papel é esse, de querer incentivar outros jovens para essa discussão tão importante que é o nosso rio, né? Então, legal demais é isso, e ver que a discussão, que é uma pauta tão, tão atual, tão, tão falada assim, em todas as áreas, todos os âmbitos já, essa questão ambiental, mas que vem de uma coisa bem simples, bem raiz, né, cara? Cidade sempre teve o rio lá, eu nunca nadei no rio, você já nadou naquele rio, já? Na minha época também já peguei o rio poluído, já. Não, passar na férias aqui com votos. Na verdade, a gente, desde moleque, a gente acaba aventurando em algumas cachoeiras, a gente procura nascentes, a gente que teve essa educação, essa criação em cidade interior, tem muito contato com o rio, né? O rio é faz parte da vida da gente. Talvez o rio hoje central, que passa na nossa porta da casa, talvez esse seja poluído e não dá para fazer igual nossos avós faziam, que era nadar no rio, né? E conviver com o rio mais harmonicamente. Massa demais, velho. Infelizmente, né, velho? Porque passar ali todo dia um cenário bonito, assim, você vê o boulevard que tá sendo feito e tal, mesmo assim, até antes de, não sei, tem vários trechos que são bastante belos mesmo lá, e você não poder nem chegar perto, né, de tanta sujeira, infelizmente. Queria saber de vocês dois, assim, qual que é a história que vocês têm com o rio aqui, especificamente, o rio Sabará Caeté, assim, pessoal mesmo, e é onde chegou assim num ponto de vocês participarem de um subcomitê que está tentando resgatar esse rio. Ó, na verdade a história, cara, surgiu porque a UFMG tinha um projeto na faculdade de medicina, que é os internatos rurais, que levam estudantes da medicina para cidades rurais para olhar a questão da saúde e qualidade de vida da população. Só que eles viram que a maioria das doenças que chegavam nesses prontos-socorros eram doenças hídricas, assim, vinculadas com a questão hídrica. Né? Era uma dor de barriga, né? Era alguma bactéria que a água que trouxe. Então nasceu a ideia de cuidar da água para chegar na população, porque o que eles viam nesses internatos rurais é que eles cuidavam do mesmo menino umas 5 vezes. Assim. O menino chegava com barriga doendo, era medicado, só que mês que vem ele voltava com a mesma dor de barriga, porque a água que era o contato dele era o que realmente passava a doença para ele. Então, a UFMG chamou as ONGs, aí entrou a história na ONG Leão e outras ONGs da bacia do Rio das Velhas, para tentar lutar, né, por políticas públicas de saneamento básico, de uma qualidade da água, pensando na qualidade de vida das pessoas. Assim. Então, não é só uma brincadeira de cuidar de árvore ou de água, né, de pensar no rio, na parte ambiental, só na questão, né, do recurso hídrico. Acho que é um pouco também pensar na qualidade de vida da gente, das pessoas, né, de melhorar que a gente tenha uma qualidade de vida dentro da cidade, né, não mais próxima de doenças, de infecções, de coisas que o rio acaba trazendo nos momentos de enchente. A gente vê muito isso, quando as águas entram dentro das casas, a quantidade de doença que isso leva, né? Então a gente vê que essa questão de cuidar do rio e nosso envolvimento surgiu nisso, assim, de querer uma qualidade de vida melhor, querer participar. E o que a gente viu que estava aberto para esse diálogo eram os comitês, que a gente se identificou logo no início como uma porta já aberta, assim, para a gente discutir política pública. Eu queria saber também eu tenho um sentimento muito ruim também, que de descaso, velho, porque você vê lá o rio lá e tal, atravessando a cidade praticamente inteira, e é um descaso muito grande. Eu, pra mim, na minha visão, os únicos contatos de ser humano que eu vejo lá é meia dúzia de pescador que você vê ao longo da cidade, uma vez ou outra. Eu acho que você acha que tira peixe dali, algum deles? Olha, tira. Eu não como. Então, essa é a diferença. Esses pescadores, às vezes, os que estão fazendo obra só, sabe? Eu acho que a população não enxerga aquele rio, cara. Eu acho isso muito estranho. Eu queria saber se você tem alguma, com essa visão sua de TV, assim, de ser, né, de ser videomaker e tal, e já puxando pra esse lado da sua iniciativa de tentar fazer uma TV ambiental dentro do contexto desse rio, puxar essa história aí pra dentro de uma web TV. Você acha que isso pode ajudar a população a mudar o olhar em relação ao rio, começar a enxergar? Porque pra mim ninguém nem enxerga esse rio, né, cara? Às vezes o cara come um peixe, compra um peixe e não sabe que vem do rio, sabe? Assim, acha que aquilo ali é feito na fábrica. A imagem, ela diz tudo, né? Às vezes não precisa nem do áudio em cima daquilo, pra você ter ideia. A última vez que eu ouvi falar sobre rio, quando eu estava na 8ª série, isso há anos atrás, que eu tive um contato com o rio. Hoje eu já não tenho mais esse contato. Então, voltando até agora, né, através do convite da casa, pra gente estar, através de uma linguagem cinematográfica, alertar para as pessoas o que tá acontecendo hoje em dia aqui. E a demanda é muito grande, né? A demanda é grande e o pessoal está se esquivando, o pessoal está esquecendo. Então eu acho que a ideia de implantar a TV no meio ambiente, eu acho que dá um outro olhar pro problema que está tão assim, né? Está tão agravante. Você falou da participação de uma lenda aí de Caeté hoje. Tem alguma pessoa, assim, alguma lenda aqui de Sabará também, cara, em relação, tem uma ligação com esse rio? Uma forma mais intensa, tem algum caso bacana aí? Tem o seu Jujuca, né? O Jujuca, ele mora ali perto do campo da Belga Mineira, siderúrgica, que é um senhor mais velho, já foi até inclusive vereador da cidade de Sabará, há muitos anos atrás, que ele é um dos moradores do rio. A gente costuma brincar, quando a gente passa lá, ele sempre tá lá dentro do rio, sempre cata... Fica catando os lixos que estão ali perto. Tá imune já, né, velho? Não pega nada. E então ele é uma pessoa assim que tem esse retrato muito que a gente vê assim, uma das inspirações nossas aqui em Sabará, né? O cara que cuida do rio já tem muitos anos. E é, é uma das lendas nossas aqui. Então, Zé, a gente do Fora do Eixo, a gente pensa muito em banco de estímulo, cara. Que é o momento que você compartilha com as pessoas, né? E sente energia pra continuar o que você tá fazendo e tal. Sente vivacidade de continuar trabalhando. Queria saber se nessa reunião de hoje, assim, no olhar de cada pessoa que tava aí, você foi estimulado, você também, sabe? Se rolou essa vontade, esse sentimento aí com todo mundo, assim. Ô, João, a gente tá aqui na casa já tem já uns 6 meses, né? E acho que pela proximidade nossa aqui entre as nossas ONGs, a gente costuma até ver um pouquinho das dificuldades e coisas boas que cada ONG dessas que estão aqui na casa passam, né? É, você presenciou, cara, vários momentos da ONG Leão, altos e baixos, reuniões com muita gente, reuniões com poucas pessoas. E a reunião de hoje e o subcomitê do Caeté Sabará, como foi a primeira reunião que a ONG Leão participou lá em 2002, sempre quando eu venho nessa reunião e participo, é um resgate assim do que a gente, sabe, buscar na origem mesmo, por que a gente criou, né? Acho que o que nos dá força pra gente continuar é a gente relembrar a força lá do início, né? O porquê que a gente criou a ONG Leão. E acaba que essa reunião do Caeté Sabará é uma reunião que eu encontro velhos amigos que estão já nessa caminhada com a gente desde, né, da fundação do comitê. E com certeza, cara, eu saio daqui mais animado, querendo, né, atuar mais. A vinda do Tamer hoje aqui, né, essa ideia da TV ambiental, são coisas que faz a gente acreditar cada vez mais, né, a gente lutar pelo saneamento básico aqui em Sabará, por toda a dificuldade que tem, né. Você fez uma pergunta aí sobre a questão da importância de mostrar o rio para a comunidade, que a comunidade às vezes não vê. A gente tem uma frase que fala que é olhando para o rio que você vê a qualidade da sua comunidade. Assim, se é um rio bonito, quer dizer que você tem pessoas e cidadãos que estão atuando, que estão participando. E ao mesmo tempo você vê um rio feio, significa que é uma comunidade que não participa, que não... Então você consegue ver esse retrato que o rio nos dá, da própria, né, qualidade da comunidade nossa. E trazer isso para, né, a TV, para esse mundo cinematográfico, a gente conseguir levar isso para a casa das pessoas, né, esquecer um pouquinho do rio enquanto descarga nossa, né, que a gente vai no banheiro, dá a descarga, sabe que vai pro rio. Só tem merda. E porque essa merda é levada pro rio, né? E a gente vê que tem que melhorar mesmo, né, a nossa qualidade de água aí. Porque eu acho que é um retrato da nossa sociedade. O dia que a água estiver limpa, você pode ter certeza que é um dia que Sabará vai estar com muitas ONGs, que vai estar funcionando mesmo aqui, né, que a TV ambiental aí já vai estar passando. Nos enriquecer a vida. Não é a primeira vez que eu participo de reuniões voltadas a essas questões, mas é a primeira vez que eu vejo tanta empolgação da galera que está participando. Eu acredito que nós vamos poder, em tão pouco tempo, colher grandes frutos, né? Mas então, pra finalizar, assim, já que você falou justamente no ponto e tal, de colher frutos, tô com minhas duas irmãzinhas ali, uma de 6 e uma de 8 aninhos. Você acha que um dia elas vão poder nadar no rio lá ainda, com esse trabalho que vocês estão desenvolvendo lá? Ô, João, dia 20 do 11, agora, sábado que vem, nós vamos realizar um plantio do lançamento de 1 milhão de árvores, que a ideia é a gente plantar 1 milhão de árvores na margem desse nosso rio, Caeté Sabará. Então, dia 20 do 11, eu já convido as suas irmãs e você para estar junto com a gente nesse dia, para plantar essas árvores junto com a gente, pelo menos já molhar o pé nessa água, e tentar ver se daqui a alguns anos, né, realmente a água seja limpa, para que a gente possa nadar e pescar e navegar, que é a meta do projeto aí, que é essa. Vocês querem nadar no rio um dia, meninos? Fala. Vergonha até de falar. Então é isso aí, moçada. Queria agradecer a presença de vocês aí no Telefone Sem Fio. Sempre um prazer trocar ideias de diferentes áreas. Então é uma intenção do nosso podcast, a coluna do blog do Forceps. Queria mandar um recado aí para vocês também divulgarem aí onde está hospedado, onde que está online. Sempre disponível todos os episódios até hoje, todos os podcasts do Telefone Sem Fio, blog.forceps.com.br, também no conector.forceps.com.br. Queria dar uma dica também para você entrar na rede lá do foradoeixo.org.br. Você vai ser um cidadão multimídia lá também, você pode criar seu perfil, interagir com essa rede gigante de várias linguagens diferentes que é a rede Fora do Eixo. E também, ainda na parte da rádio, dá um toque, tá rolando uns playlists muito massa lá na... Tá rolando muitos playlists massa lá no, na página da rádio, na comunidade da rádio, que é www.foradoeixo.org.br/rádio. Além do Telefone Sem Fio também estar lá, vários podcasts de todo o país, de vários coletivos, e os playlists de várias pessoas, vários agentes, músicos, cineastas, produtores, comunicadores, fazendo seus playlists, mostrando o que escuta, qual hora, qual momento. E é isso aí, Telefone Sem Fim vai ficando aqui. Grande abraço. Dia 20 também, queria lembrar aí o toque que o Zé deu aí, pra todo mundo vir plantar essas árvores aí na beira do rio. Esse projeto é muito massa. Espero que ano que vem, ou então daqui a alguns meses, a gente já poder daqui a alguns meses é ano que vem já, esquecendo disso. Pra gente poder falar de como que tá sendo esse processo aí, dar continuidade aí ao debate. Valeu, moçada. É isso aí. Até mais. Abraço, galera. Valeu, valeu. Conector apresentou Telefone Sem Fio.